Viagem de olhos fechados e ouvidos abertos. Dia a dia. E ela que chegará. Ela que chegará. نپرسی گل ز من کس گلشن کویت چسان رفتم. No próximo Oriente, entre ficar e partir. Thank you.